senhora é número 1 na aproximação, está autorizado a prosseguir em high speed pro de Duna. Redução a critério para aproximação. Número 1. Duna, obrigado. Dois horas, chame Recife 1-2085, alternando no 2545. 1-2085, 2545-3520, muito obrigado, boa noite. Commodore Approach, go 1816, 170, down 150. 1816, copy that, descent flight level 050, clear my arrival, altimeter 1012. Clear to 50050, my approach, go 1816. Autorizado, Leste, 3264. Autorizado, senhor, também tem recepção e reporte estabilizado, então, 3264. Agora autorizado, 3264. cruzando LF 3064. 118, decimal meia dúzia. 3264, boa noite, pista livre, tem pouso autorizado, vento 100 por 7. 8 no meio, autorizado a final do procedimento LSXO e desceu para 2 no PENS, altímetro no 0 no 2, reporta estabilizado. 1.012, reportando estabilizado, com 8.8, 1 no meio. 5, 3, 2, 4. 4, solo as 4 e meia, táxi me escuta, prosseguindo via Alfa Juliette até o porta 05. Alfa Juliette 5, 3, 2, 4. DLS, com 1-8 no meio. Dove, 1-8, pessoal, meia dúzia. 600. Six, I haven't said final QNH 1012, check landing gear. That way not. Go 1816. Go 1816, you're clear to land runway 10, wind is 100 degrees, 05 knots. Clear to landing, go 1816. Meia, no solo 5-2, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa e Juliette até o portão 6-12 nesta frequência no 8-6. Gente, liberado, primeira direita, autorizado via Alfa, até o portão 612, igual 18 no meio. Positivo, professor.